Achava que as histórias que eu ouvia eram verdades no meu fim do dia. Achava que os presentes ao pé da cama eram de fadas por meu dente no telhado. Achava que os ovos de chocolate eram de coelhos e estes os traziam para mim. Achava que o presente ao pé da árvore era de Papai Noel, que entrara pela janela. Um dia cresci e me mostraram um mundo diferente. Quero ser criança para sempre.